Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convidados. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. O sol é que alegra o dia pela manhã quando nasce. Ai de nós, o que seria se o sol um dia voltasse? Oh, menina florentina, és a flor que meu peito domina, seu amante delirante, de viagem chegou neste instante. Já cá está o tiro, liro, liro, tiro, liro, liro. Já cá está o tiro, liro, liro, tiro, liro, liro. Já cá está o tiro, liro, liro, amor. Tiro, liro, liro, abre a porta. E ó banca Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Já te falei dos segredos da cozinha, linda, linda de pergunta e de magia. As notas que vão correndo soltam rima, com a voz doce do Zé, melancolia. Já chegou a lua cheia à cozinha, falso alarma primavera, andorinha. Quando um poeta no sonho solitário tem pena de ter querer deixar amanhecer. Já te falei dos segredos da cozinha, lenga-lenga de pergunta e de magia, as notas que vão correndo soltam rima, com a voz doce do Zé. Já chegou a lua cheia à cozinha, falsa alarma, primavera, andorinha. Já chegou a lua cheia à cozinha. Já te falei dos segredos da cozinha. Falsa alarma, primavera, andorinha. Linga, linga de pergunta e de magia. Quando um poeta no sono solitário. Quando um poeta no sono solitário. Tem pena de ter deixado amanhecer. Tem pena de ter deixado amanhecer. Vou fazer um papagaio lançá-lo lá sobre a Bahia e voar com suas cores, subir bem alto com mil amores. E que a lenga tem um verso, um acorde de alegria. Tem um feitiço de fogo com tempera maresia. Sobre a Bahia, recordo o prazer do tempo, do nosso tempo, que correria. Será cheiro a rosmaninha, será sal ou alecrim, ou será apenas vinho que chamou só para o jardim. Na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia. Já chegou a lua cheia à cozinha, falsa alarma, primavera, andorinha. Quando um poeta no sono solitário tem pena de ter deixado amanhecer. Na Bahia, na Bahia, na Bahia, amanhecer. Na Bahia, amanhecer. Bem à maneira portuguesa, dizer que se Maomé não vai à montanha, então levemos a gastronomia e os vinhos até terras de nossos irmãos. Vejamos então a experiência entre a Extremadura e o Alentejo nesta convivência entre territórios, sua gastronomia e vinhos. Nos vamos a meter directamente en Portugal, concretamente en la zona del Alentejo Alto. Estamos hablando de la parte de Porto Alegre. Vamos a hacer unas bolsitas de esa maravillosa morcilla de Montaveira, esa morcilla alentejana. Tiene una serie de peculiaridades. Es una morcilla que proviene de raza alentejana, de cerdo de raza alentejana, bueno, muy, muy similar al cerdo ibérico en definitiva, pero tiene vino tinto, un poquito de ajo, luego tiene también un poquito de hígado, un poquito de corazón y por supuesto la grasa del cochino. Vuelvo a repetir que es de cerdos, concretamente esta, además de Montavera, o sea, cerdo ibérico que ha cogido su peso comiendo bellota, lo que le toca. Lo que vamos a hacer con ella es muy sencillito: la vamos a rehogar un poquito y le vamos a quitar un poco el exceso de grasa. Y luego vamos a intentar rebajar ese exceso de grasa con manzana, puerro y un poquito de cebolla. Todo lo vamos a juntar, vamos a dejar que escurra y que se enfríe y finalmente vamos a formar una bolsita con pasta brie. Todos conocéis La pasta brie es una pasta de origen árabe hecha con sémola de trigo duro, hoy en día ya, bueno, pues comercializada de manera industrial por los franceses, que son muy hábiles para este tipo de cosas. Pondremos la masa de morcilla, manzana, puerro y cebolla en el centro, envolvemos con la pasta brie y atamos, y no vamos a atar con una guita o con una cuerda, vamos a atar con algo que luego sea, que luego se pueda comer también. Y lo que vamos a hacer es cortar finas tiras de puerro, blanquearlas, escurrirlas, secarlas y atar la pasta brie con tirita de puerro. También se podría hacer con cebollino. Para terminarlo, una vinagreta de frambuesa. La frambuesa también, además, hay que decir que es un producto muy típico de la zona del norte del Alentejo y, por supuesto, del norte de Extremadura, como es la Vera y como es el Jerte. Hay muchísimos frutos rojos que se producen en esta zona y que van a tener protagonismo aquí en esta elaboración. Bolsita de morcilla alentellana con manzana y vinagreta de frambuesa para maridar un buen vino blanco alentellano, por supuesto, de denominación de origen, y nos ponemos manos a la obra. Lo primero, vamos a rehogar la morcilla. Lo único que tenemos que hacer, quitarle la tripa, sacar la carne así, y picarla un poquito a cuchillo, puesto que tiene trocitos que son bastante gordos. Es tripa natural y es una morcilla realmente rica. Yo esta morcilla la vi por primera vez en el restaurante Tumba Lobos en Portalegre, que es uno de los restaurantes, pues bueno, afamado, con una cocina, por supuesto, alentellana, basada en el producto de la zona, con un jefe de cocina, pues, muy bueno. Ahí, sacamos la morcilla, podéis ver los trozos que tiene grandes, que somos capaces de quitarle la piel bien. Hay que decir también que, como gran parte de los embutidos que se hacen en el norte del Alentejo y en el norte de Extremadura, es un embutido ahumado, lo que le confiere un sabor diferente, muy rico también. Es más inusual encontrar embutidos ahumados, pues, yo qué sé, en comarca de tanta producción de embutido, como pueda ser la zona de Montanche, como puede ser toda la zona que comprende la Campiña Sur, toda la zona de Monesterio, Alcarrota, bueno, en definitiva, donde más cerdo ibérico tenemos en Extremadura. Nosotros ahí no ahumamos, ahumamos porque el clima es muy seco, pero en el momento que empieza a subir hacia el norte y el clima ya se humedece, hay que ahumar, porque si no, el embutido se va. Y vosotros veis cualquier embutido de León, de Galicia, un embutido cántabro, asturiano, son todos ahumados, todos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra morcillita de Portalegre. La elaboración esta sería bueno poderla haber hecho también con manzana de Portalegre. Son unas manzanas un poco peculiares, muy delicadas, bastante terrosas. Picamos un poquito, el color intenso se lo da ese vino tinto, hablábamos antes, y lo que vamos a hacer, pues, rehogar. No tiene tampoco tanta grasa, ¿eh?, porque tiene algunas partes magras, como decía, corazón, un poquito de hígado. Es una IGP, Indicación Geográfica Protegida. Cogemos aquí y aquí. Vámonos, Antonito. Aquí vamos a rehogar la morcillita en esta sartén. Y en la otra vamos a rehogar la cebolla primero, luego vamos a añadirle el puerro, y por último la manzana. Luego juntaremos ambas cosas, la morcilla con la manzana, el puerro y la cebolla, y lo dejamos escurrir, que suelte un poquito la grasa. Un poquito de aceite alentellano también, por supuesto, los portugueses, grandes productores de aceite, cada vez más, y con el aceite la cebollita. Queremos que se rehogue, que pierda el agua, que concentre el azúcar, que pierda volumen, Va a aportar sobre todo dulzor. La cebolla es una verdura que contiene bastante azúcar, y eso lo sabéis cuando la rehogáis. Cuando se rehoga bien, se carameliza bien, vemos como la cebolla adquiere un sabor dulzón. Ese sabor dulzón va perfectamente con la morcilla, porque la morcilla es de los embutidos. Prevalente va a ser la manzana también. Ahí, con el puerro, y sin perder la morcilla de vista. Con el puerro, esa parte para las tiras, y esta parte, las bolsitas. También la cortamos finito, y el puerro lo añadimos después, por la sencilla razón de que el puerro, pues, aguanta bastante menos el calor. Si lo echamos juntos, se nos va a quemar. Lo tiramos aquí, el puerrito preparado. Ya tenemos la morcilla, y no vamos a seguir rehogándola. No se trata de quedarla carbonizada, simplemente quitarle un poquito de la grasa que tiene. La dejamos aquí, veis toda la grasa que ha soltado, la vamos a dejar aquí. Nos ponemos con la manzana, yo creo que con una, hay mucha cebolla, yo creo que con una nos vamos a liar.

Wine Experience Badajoz, iniciativa que levou vinhos de qualidade da Extremadura e do Alentejo ao Centro de Congressos Manuel Rojas durante 2 dias, poderá ter marcado o arranque de projetos conjuntos para levar os néctares das duas margens do Guadiana a novos mercados. Eu creio que seria fundamental. Desgraciadamente, todavía cada uno miramos mucho para lo nuestro, pero yo creo que nos unen castas muy similares, aragonés, tempranillo. Yo creo que hay vino que nuestra tierra es similar y por lo tanto la cepa, el vino que hacemos es similar, y yo creo que podríamos hacer el esfuerzo de presentar una oferta conjunta, cada uno con nuestras peculiaridades. Yo creo que hay que avanzar en ello. Nosotros somos muy pequeños, Extremadura es pequeño, Alentejo es pequeño. Yo creo que si vamos juntos podríamos conquistar mercado. Nosotros podemos ayudar a los vinos portugueses a ganar mercados de habla hispana, Argentina, Chile, Colombia, y ustedes nos pueden ayudar a ganar mercados de la lusofonía, mercados en África, mercados en Brasil. Bueno, yo creo que conjuntos podemos hacer más y en eso tenemos que avanzar. Juntando vinho e produtos gourmet, os organizadores desta iniciativa apostaram na degustação. Satisfeitos com os resultados, esperam dar continuidade à experiência realizada em Badajoz. A importância de acercar este tipo de evento ao gran público, ao consumidor final, é muito importante, e sobretudo, pues bueno, fazer uma oferta ociocultural diferente tanto para a gente de Badajoz como para a gente da zona de Alentejo. Esta feria nace como una primera edición pues con mucha fuerza, con mucha ilusión, y bueno, esperemos que tanto la ciudadanía de Alentejo como a la pacense pues les guste y podamos hacer muchas más y con más colaboración entre Alentejo y Badajoz. Sabiendo que la economía está bastante regular y el consumo está bastante bajo, pues queremos iniciar este tipo de eventos que reúnen ciertas actividades en un recinto que está el tema de puros, de vinos, de quesos, de ibéricos, y entonces con este tipo de actividades lo que queremos es fomentar la economía local y regional, y siempre pensamos también en nuestros vecinos Portugal y en concreto Alentejo, porque Alentejo y Extremadura, nosotros pensamos de siempre que tenemos que estar unidos para poder crecer y salir de esta situación. A representar os vinhos portugueses marcou presença a Adega Reynolds, de Avanches, que destina mais de 90% do seu produto à exportação. A internacionalização é fundamental porque o mercado interno está completamente parado, não é? Mexe muito, muito pouco. Para lhe dizer que mais de 90% da nossa produção é exportada. Temos que nos unir e as coisas passam por aí. Não, tem que ser assim. Temos que divulgar o Alentejo, temos que divulgar a Extremadura espanhola, estamos tão próximos. Pela região demarcada Ribeira de Alguadiana, José Ortiz realçou a oportunidade de promover o vinho sem perder de vista o objetivo de encontrar o caminho para a internacionalização. Todo o que seja ajudar-se mutuamente é bueno, e mais hoje em dia como está o mercado nacional, que bueno, que uma das futuras por onde passa a bodega é quase uma necessidade é a exportação. Todas as coisas que se hagan conjuntamente, eu creio que daria mais força e pode beneficiar a ambos. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá Sérgio, há quanto tempo? O que tens feito? Epá, ando cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Évora. 12 meses de boa mesa.

Alentejo é uma terra cheia de moças airosas, trapacear a tardinha, alentejanas e amorosas. O Alentejo é uma cantiga com quadras das mais formosas, cantemos a desgarrada. Alentejanas e amorosas, o Alentejo é um jardim plantado de flores vistosas, do mal me quer ao jasmim. Alentejanas e amorosas, o Alentejo é uma tristeza, suas canções dolorosas para cantar à despedida. Alentejanas e amorosas. Alentejo é um encanto, uma abraçada de rosas, vou bailar com meus amores. Alentejanas e amorosas, as cantigas e as mulheres, é bom que sejam mimosas, para ficarem no sentido. Alentejanas e amorosas. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Oh, então, a Celina e o Gaspar namoraram há alguns 30 anos, homem. Ela quis prender o pássaro. Chega um dia e diz-lhe: Gaspar, quer casar, quer ser uma mulher normalizada como as outras. Ele, assim, cada medo, disse: oh, Celina, tem lá piedade de mim, filha, agora casar. Não casas comigo, jogue-me ao primeiro que aparecer. Ele não fez mais nada para ganhar coragem. Poxa, a noite toda nos balões, apanhou-se com ela na gola, no outro dia vai logo de manhãzinha, cedo, à mercearia dela. Entrou, dá três punhadas no balcão e disse: Lina, escuta, escuta, estou aqui para te ter casamento. E ela, ao fim de 30 anos, disse-lhe: Gaspar, assim de repente, não estou preparada para casar à pressa. Já te casaste, já o laço te apanhou. Desde que era que sempre digas: se bem estava, melhor estou. Olha a noiva se vai linda no dia do seu noivado. Também eu queria ser casado. Ser casado e ter juízo, acho que é bonito estado. Também eu queria ser casado. Thank you.

os nossos sabores típicos também, a carne de porco, muitas pessoas ainda têm porcos pretos a serem criados à mão, os borregos a mesma coisa, o sabor é completamente diferente do que ser um animal que seja criado com farinhas, o sabor não tem nada a ver, nada. Eu acho que é mais os condimentos que ela leva, as ervas aromáticas. Acho que extingue mais isso. As pessoas tiveram que inventar coisas, e aí está, por exemplo, a riqueza dos condimentos que leva os poejos e estas ervas todas aromáticas que são ótimas e que fazem realmente, que dão um sabor incrível à comida alentejana. É tal invenção, as pessoas a terem que ir puxar pela cabeça para realmente terem com o menor rendimento que os coitados quase que não tinham. É o caso da açorda, não é? A açorda com o pão que já está duro e mais não sei o quê, que as pessoas aproveitam, ou que aproveitavam, mas que fica eterno. E acho que é das gastronomias mais características do país. E de facto não faz sentido nenhum que deixemos tudo isto, que é um património que nós temos, tudo isto para trás. Tem que continuar. A cozinha alentejana resulta do cruzamento entre o património humano e natural de uma região rica em sabores e cheiros, que ao longo dos tempos soube resistir, adaptar-se e afirmar-se no património gastronómico nacional. Thank you.